bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Chora, chora. Bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Chora, chora. O bobo chora, chora. E você sabe que chora. Você não é bobo, bobo. Só me ignora. Não se importa com nada. Não fala nada com nada. Se acha um nada. Por isso ele não tem nada. Mas não dá nada. Cara, não quero quebrar a cara. Já tô de cara, uma cara. Aconselhando cara, mas o cara não para, para. Ouvi meus conselhos, só para falar. Que não escuta conselho, mas aconselho certo, seja pra bobo ou esperto. Que faça o certo, certo, tipo correr pelo certo. Mas o que é certo pra mim é errado pro bobo. Eu já fui bobo, bobo, mas hoje entendo o jogo. O jogo é ilusório, e nele há pouco episódio. E muito ódio, mas ódio não leva ninguém ao pódio. O pódio é muito visado, mas só visar não resolve. Tem que estudar, se formar, procurar, deixar de ser Loki. Isso é apenas um toque, mas que ele toque você. O mundo não é de todo mundo, é de quem sabe viver. E quem sabe viver, não vive só por viver. Vive pro bem de alguém, sem pisar em ninguém pra viver. É assim que tem que viver, pra ser feliz de verdade. A vida é curta, então curta a vida à vontade. Não durma até tarde, acorde pra vida agora. Ei tio, bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Bobo da corte chora. Levada, lucidar, libertária, vim pra cobrar. Com juros e correção monetária. O que é nosso por direito, o respeito, por exemplo. Quem respeita nosso templo, considero e contemplo. Quem não faz por merecer, não pode merecer. Tudo de bom que o sangue bom aqui tem pra oferecer. Direto de MG para o QG, eu avanço. Beraba tá em casa, na casa da só balanço. E só balançou pra se equilibrar. A nível nacional, vamos que vamos chegar. Mineiro sabe cantar, rimar, improvisar, dançar, discotecar, riscar e grafitar. Só tá faltando mostrar pra esse mundo inteiro que mineiro tem talento, mas não só pra fazer queijo. Esse é meu grande desejo, por isso eu não como quieto. O bicho pega aqui, aqui direto e reto. O nego insulta o outro desconta no soco. O outro faz dessa pro outro, o outro ameaça dá pitoco. É coisa de louco, mas isso já tá normal. Pois ontem quem pagou o saco, hoje paga o pau. Rivalidade no vira, o que vira é virar a mesa. Para almoçar e jantar com direito à sobremesa. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Não se prenda, não se venda, não se renda ao sistema. Por quê? Bobo da corte chora. Bobo da corte chora.